Tom. Acorde, Tom. Acorde, Tom. Acorde, a cor, cor. Acorde. Acorde. Acorde, mel. Acorde, mel. Acorde, mel. Acorde, meu. Meu acorde. Meu, acorde. Acordilheira, acordeon, a cor do meu cordial. Acordado, a cor escortante, cor, coração cortado. Acorde, acorde. Acordei.